Policial atirando contra suspeitos durante uma perseguição de alta velocidade. Parece até um filme de ação, mas essas imagens foram gravadas pela câmera acoplada ao uniforme de um policial. A perseguição teve início quando o agente, que está atrás do volante, viu os dois suspeitos de um tiroteio tentando fugir nesta SUV preta. Os suspeitos dirigem em alta velocidade, até mesmo na contramão. A viatura se aproxima do carro em fuga. Os bandidos abrem fogo contra o policial, que alerta os colegas pelo rádio sobre o perigo. O agente então usa a mão esquerda e coloca a arma para fora da janela e dispara várias vezes através do para-brisa da viatura. Não é fictícia, a cena é real. Isso aqui é uma guerra, fuzil, funeral. Muito sangue inocente escorre, é fato. Quem tá na contenção descarrega nos ratos. Nada se compara à faixa de Gaza. Longe dos negros, o diabo atenta os parça. É sem colete, nação terrorista. Sinal da cruz, os moleque vai pra pista. Os bico em danjos, talibã no apetite. Caixão lacrado, a cena é triste. Fuga de cinema, no roubo a banco. Sequestro, assalto, todo dia nasce um monstro. Pra sobreviver, bota pânico nos bico. Sem negociação, rajada de tiro. Sem dó, porque ninguém tem dó da favela. Isso aqui é uma guerra. Sem acessar os nervos, a violência é certa. Oh, oh, oh, oh. Isso aqui é uma guerra. Sem comida no prato, a revolta é certa. Oh, oh, oh, oh. Isso aqui é uma guerra. Enquanto meus irmãos estiver morrendo em cela. Oh, oh, oh, oh. Isso aqui é uma guerra. Enquanto houver descaso do governo com a favela. Oh, oh, oh, oh. Isso aqui é uma guerra. A cena é macabra, a burguesia em perigo. Terrorista é pânico, aqui não tem paz. Corpo decapitado pra nós tanto faz. Violaram o meu direito, massacre social. Agora segura a revolta dos marginal. Panela vazia, enche o coração de ódio. É terror nas avenidas, mais um episódio sangrento, transmitido ao vivo. Todos somos alvos na mira do tiro. Meus pesames, as ruas são sangrentas. Vai ficar pior, cruel, violenta. Sem dó, porque ninguém tem dó da favela. Isso aqui é uma guerra. Sem acessar os nervos, a violência é certa. Pou, pou, pou, pou. Isso aqui é uma guerra. Sem comida no prato, a revolta é certa. Pou, pou, pou, pou. Isso aqui é uma guerra. Enquanto meus irmãos estiver morrendo em cela. Pou, pou, pou, pou. Isso aqui é uma guerra. Enquanto houver descaso do governo com a favela. Pou, pou, pou, pou. Isso aqui é uma guerra. Um pobre na pista sustenta a mira nas costas. Meu povo sofre, pagando preço alto ao sangue que jorra. O estado em silêncio, o capitão repassa a ordem. A cada preta estraçalhada é festa, champanhe vira um shot. O som do GT canta, pivete se dissolve. Moro fechou no 12, a mãe no baque forte. A lágrima no enterro, um grito, um sonho que morre. Os cria, liga, tropa e mete marcha, moleque se envolve. A gíria com pouco terror, sistema louco em pane. A falha impera no morro, a vida com gosto de sangue. O crime não é creme, o parça retorna com a Glock. Ceilândia no clima tenso, São Paulo estado de choque. A burguesia bota a cara, racista é moda. Falta de empatia gera ódio, tumulto e revolta. Mas escolhi meu lado e morro honrando a favela. É isso, isso aqui é uma guerra. Sem acessar os nervos, a violência é certa. Pou, pou, pou, pou. Isso aqui é uma guerra. Sem comida no prato, a revolta é certa. Pou, pou, pou, pou. Isso aqui é uma guerra. Enquanto meus irmãos estiver morrendo em cela. Pou, pou, pou, pou. Isso aqui é uma guerra. Enquanto houver descaso do governo com a favela. Pou, pou, pou, pou. Isso aqui é uma guerra. Solta o cigarro.